Eu acho engraçado quando um certo alguém se aproxima de mim, trazendo exuberância que me extasia. Meus olhos sentem, minhas mãos transpiram. É o amor que trago há muito dentro em mim, e é a voz do coração que canta assim, assim. Olha, somente um dia longe dos teus olhos trouxe a saudade de um amor tão perto, e o mundo inteiro fez-se tão tristonho. Mas embora agora eu te tenha perto, eu acho graça do meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto. Amor discreto para uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero, que me apraz essa ilusão à toa. Conduzir o nosso amor discreto, amor discreto para uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero, que me apraz essa ilusão à toa, à toa.